como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar que tu me revelaste pra me resgatar. Neste lugar, porque o Deus que dá alegria está presente. Quem está sentindo a alegria de Deus, levante a mão e faça barulho.